corações, bem disposto. Agora canta a minha gente bem alto. Sou cowboy apaixonado, sou um louco alucinado, um boêmio inamorado, louco por rabo de saia.

mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. Mas essa mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro. Ela é minha ilusão. Para aumentar o meu castigo, meu amor ralhou comigo, deixou-me na solidão. Por incrível que pareça, não estou bem da cabeça, estou a morrer de paixão. Para curar o meu despeito, vou meter copos no peito para acalmar meu coração. Essa mulher tem feitiço. Mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. Eu estou apaixonado, muito doido, insinuado daquela linda mulher. Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser. Eu já não suporto mais, esquecê-la não sou capaz, e eu preciso dar um jeito. Se eu a visse noutros braços, eu ficaria em pedaços e o meu coração desfeito. Essa mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. Mas essa mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. Tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. Para aumentar o meu castigo, meu amor ralhou comigo, deixou-me na solidão. Por incrível que pareça, não estou bem da cabeça, estou a morrer de paixão. Para curar o meu despeito, vou meter copos no peito para acalmar meu coração. Essa mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. Mas essa mulher tem feitiço. Pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim. We'll be right back.

na minha vida. por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir por este alguien. Necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Malhão, malhão, que vida.